conheces no cu. No poco, no poco, no concurso de freiras se tornasse uma pu. Uma pu, uma pu, uma pu, pu e donzela. Bom dia a todos e a todas, ora são 9 horas e 12 minutos e vocês estão à escuta da Rádio Arcancel 96.2 com a presença de Lourenço com mais uma emissão do fim de semana à porta. Espero que vocês estejam todos bem aí desse lado e que tivessem passado uma ótima semana. Ora, e hoje somos o 3 de fevereiro de 2023 e quanto ao nosso tempo, estamos com tempo mais ou menos, não está muito frio nem está muito calor, mas está um tempo agradável. Estamos com 6 graus de manhã a 11 durante o dia. Ora, e então venho de abrir a minha missão com o Rui Aguiar, a canção do Gago. E estarei aqui então com vocês na presença das 9 horas até ao meio-dia com muita, muita música portuguesa, como de hábito, como todas as terças, as sextas-feiras. Então, desejo um ótimo dia e fique bem à escuta da Rádio Arcanciel. Então, até já. Ora, e continuamos então com o DNA. Eu fui pro baile com a Maria. Ela é bonita, muito jovem e atraente. Ela não gosta, não gosta de andar sozinha. E para bailar gosta de um homem valente. Eu pus-lhe a mão na cintura. Macho latino, eu puxei-a para dançar. Nunca pensei, nunca pensei que ela queria. Noite inteira de folia, só para ela apertar. Lá vou eu mais uma vez. É demais, eu não vou aguentar. Ela quer que eu zumbe nela. Eu não tenho idade dela, meu coração vai parar. Um, dois, três. Lá vou eu mais uma vez. É demais, eu não vou aguentar.

estava. Quando chegar o mês de agosto, vem, vem passar férias a Portugal, no nosso cantinho do Algarve ao Minho. Não há igual. Quando chegar o mês

cidades, as andorinhas é que são rainhas, a voar as linhas da liberdade. Eu quero tirar os pés do chão, quero voar daqui para o fora. E 47 minutos e estamos então à escuta da Rádio Arcancel 96.2 e vocês estão à escuta das manhãs românticas. Então escutamos a Ana Moura, as Andorinhas, e espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã de sexta-feira, ainda cerrado dia 3 de fevereiro. Já estamos dia 3 de fevereiro, isto passa a voar os meses e os dias, e daqui a pouco os anos, não é? Os anos também passam muito. Então, uma ótima manhã para vocês, tudo bom e muita saúde é o que eu desejo a vocês todos, e para quem trabalha, uma ótima coragem, para quem viaja também, uma ótima viagem, e tenham tudo de bom. Então, fiquem à escuta da Rádio Arcancel 96.2 e uma ótima manhã para todos. Apostas na sorte e na musa. Ora, e continuamos então com Ana Portugal, Lari Lolai. Toca a ensaiar um bocadinho, vamos a dançar, que a gente temos que dançar um bocadinho. E então, no sábado, no dia 11, se Deus quiser, de fevereiro, teremos um baile na sala de Mutsum, em São João do Belão, que a rádio organiza, a nossa rádio, a Rádio Arcancel, e a vossa rádio, não é? E então, sejam numerosos e vamos para dar um pezinho de dança, porque o mundo já está a começar a ser melhor. Já bastou o que a gente passou 3 ou 4 anos sem sair-nos. Então, força, toca andar e abanar um bocadinho. Senhora, lá e não pares de rodar. Lá e comigo a tuga. Lá e não pares.

E que venha, porque já há muita gente que me telefona aqui para a rádio a dizer que eles já estão a fazer falta. Mas primeiro estão a saúde, não é? Então, da minha parte, também invito tudo de bom e muitas melhoras, é o que eu te desejo. Então, vamos ouvir uma canção dos Némenos que é dedicada, se eu faria, para Jean-Pierre Martin. Mas quem te disse que eu estou doido, doido nesse amor?

também. Os teus olhos são estrelas no meu corpo a cintilar. É voz de amor que transmite gratidão. É mãe em letra maior, sofre tanto e sente a dor, sem dizer ao coração. Um dia ao ver se rasgou. Vida ao nascer, já tanto tempo passou, e o homem que hoje sou, em ela fico a rever. Oh, mãe, na tua terra distante, ir à tua casa. Toma cuidado, estou a chegar. Horas 16 minutos, e ora então, e vamos continuar com os nossos toque e dança que estarão cá no dia 11 de fevereiro, que será para a semana, se Deus quiser. E eles estarão cá então na sala de nutrição em São João de Belão, no baile que a Rádio Arcancel organiza na sala de São João, em Montessão de Belão. Então vamos à escuta da música. Sou caminhonista e tenho orgulho do meu caminhão.

dar sinais de vida. Quando chega a solidão, chegar a madrugada. Quando chega a solidão. Arc-en-ciel, les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Horas e 32 minutos e até continuamos com o nosso Irene Costa, o bicho, é o bicho, é o bicho. Que o destino revele, enfim, os segredos que tem pra te contar. Ora aí, vocês estão à escuta da emissão Fim de Semana à Porta, apresentado por Lourenço. Espero que estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia, na companhia da Rádio Arc-en-Ciel 96.2. É o que desejo a todos aí desse lado. Então, uma ótima continuação e um bom dia de sexta-feira, 3 de fevereiro. Então, até já. escutar Irene Costa, ao bicho, ao bicho. E continuamos então com o nosso Nelson Neldon. Que vai fazer domingo à tarde? Domingo à tarde. Pois eu quero convidar você para sair comigo. Passear por aí, numa rua qualquer da cidade. Quando eu vejo um casal namorando, é que eu sinto a verdade. É tão triste passar o domingo sem ter um carinho. Se você pela última vez me responda, mas diga a verdade, pois eu quero sair com você domingo à tarde. Vimos de ouvir o Nelson Ned, domingo à tarde. E vamos continuar com a nossa dedicatórias. E tem aqui mais uma que é da parte de Jane, para João Pierre, que lhe deseja as melhoras, que diz ela que já faz falta de ouvir na rádio. Então, para João Pierre, umas ótimas melhoras da parte de Jane, e também para todos os animadores, que continuam assim as emissões, que estão bem, e também em especial para uma pessoa, Cecília Lopes. Então, ela disse para eu passar os Capa Negras. Vamos ouvir então os Capa Negra, Todos Somos Iguais. Então, vamos ouvir esta linda música. Preciso de te ver. Não há mais ninguém que consegue compreender aquilo que eu passei. Só tu consegues sentir o que eu sinto. Iguais. estes a meu lado como sempre. Gestos tão leves.

gostava de te falar para veres onde eu estou, onde eu consegui chegar. É verdade, morro de saudade de ter aqui. É verdade. Vejo o monte que me dá tanta emoção.

Ora, então vimos de ouvir o Saúl Bacalhau Caralho, que foi pedido da parte de Maria do Céu. E vamos continuar com a nossa dedicatória, desta vez é da parte de António Lourenço, para todos os seus colegas de trabalho, para toda a sua família, para todos os amigos que o conhecem, e não esquecendo todos os animadores, de minha parte um ótimo dia, tudo bom, e não esquecendo também Eduardo Teixeira. Então vou passar aqui uma canção que tem por título A Desgarrada do Imigrante. Então, e vamos continuar com as nossas dedicatórias, e desta vez é uma canção que eu vou passar para todas as pessoas que estão à escuta esta manhã do fim de semana à porta, e há muita gente que me pede essa canção, e então, para não fazer dedicatórias todas juntas, eu vou passar eu mesmo, e vai ser então a canção que é do Jorge Ferreira, Um Belhinho Caminhava, que há muita gente que adora esta canção e que me tem telefonado a pedir. Então, vamos escutar esta bonita canção. Um velhinho

até revirar o mundo. Não vais encontrar ninguém melhor do que eu. O meu coração sofre de dor. Não entendo como te perder. Tenho a sensação de estar vivendo uma cena louca em filme de terror. Sinto que também estás sofrendo a mesma saudade, o mesmo mal de amor. Eu duvido que tu já não me ames. Duvido no calor dessa cama. Eu duvido nos teus sonhos não chames por mim. Acredito que a paixão não morreu. Acredito que o desejo sou eu. Acredito toda a zanga de amor é até revirar o mundo. Não vais encontrar ninguém melhor do que eu. O meu coração sofre de dor. Não entendo como te perder. Tenho a sensação de estar vivendo uma cena louca em filme de terror. Que também estás sofrendo a mesma saudade, o mesmo mal de amor. Eu duvido que tu já não me ames. Duvido no calor dessa cama. Eu duvido nos teus sonhos não chames. Paixão já morreu. Acredito que o desejo sou eu. Acredito toda a zanga de amor é sua. Ora, 11:36, então, e continuamos com a nossa emissão. O fim de semana à porta. Eu tenho aqui mais uma dedicatória que é da parte de Geomar Soares. E então ele pediu para o Paulo Alberto e para o seu patrão, que é português, e ele que está a ouvir a emissão de manhã. E então ele pediu-me, normalmente, esta canção já a passei, e não sei se poderei passar duas vezes seguidas aqui na rádio, mas vou fazer um esforço e vou passar. E então ele pediu-me esta linda canção também, que já temos mais um ouvinte que está a gostar desta música, que tem pelo título Tony Carreira Reste. E então é para o Geomar Soares e para os seus colegas todos de trabalho que estão a trabalhar com ele. Então vamos ouvir esta linda canção. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter, je te jure de changer.

minutos e assim com esta bela canção que eu dou o fim da minha emissão com o fim de semana à porta. Ora então encontraremos cá terça-feira, se Deus quiser, com mais uma emissão com as manhãs românticas. E espero que vocês tivessem passado uma agradável manhã na nossa companhia, na companhia da Rádio Arcanciel 96.2. Quanto a mim, foi um imenso prazer estar aqui com vocês e então espero que vocês fiquem bem e que podem continuar à escuta da Rádio Arcanciel durante a tarde, que está aqui. Então vamos ser aqui quem com o souvenir. E então desejo-vos um ótimo fim de dia, tudo bom, muita saúde e até terça-feira, se Deus quiser, e vou-vos deixar aqui com a LTP Internacional. Então, bom apetite a todos e até terça-feira, se Deus quiser. São 11 horas da manhã em Portugal.